Glória a Deus. Aleluia. Glória a Jesus. Oh, louvemos ao Senhor por esse momento, por essa oportunidade da gente entrar na presença dEle. É louvável esse momento que nós estamos todos juntos adorando. Mas não é esse momento que traz crescimento espiritual. Deus quer mais. Deus quer um momento a mais nós com Ele, para termos comunhão com Ele a sós. É isso que Deus espera de nós, por isso que Jesus veio, né, e levou os nossos pecados, a nossa morte espiritual, para nos darmos condição de hoje termos relacionamento com Deus Pai. Então nós temos 24 horas num dia, né? Nós temos que achar um momento nessas 24 horas para nós largarmos tudo e ficarmos a sós com Deus. Então é isso que Deus espera, adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Porque não são esses momentos rápidos na igreja que traz crescimento pessoal e nem aquela comunhão que Deus quer mesmo, aonde a gente fica inteiramente entregue nas mãos dEle. Então, quando Ele diz que está procurando adoradores em espírito e em verdade, não são esses grupos de louvores, essas bandas de louvores que estão dentro da igreja. Não é isso que Deus está procurando. Porque realmente, quando, se você pedir para esse pessoal, parar de cantar e tocar e começar a adorar a Deus, eles não vão ter nada para fazer. Eles nem sabem como adorar a Deus particularmente. Então é isso que Deus quer, é isso que Ele busca. Que nós tenhamos um momento a sós com Ele, onde a gente larga tudo para ficar adorando a Ele. Então Ele esperou isso 4.000 anos. E Jesus veio e conquistou isso para Deus, nosso Pai, a vida espiritual do ser humano, dos homens, né? Então hoje nós temos uma vida espiritual. Então nós temos que arrumar um momento para ficarmos a sós com Deus. Então, se você começar a praticar isso, não vai ser difícil a sua alma te ajudar. Porque é ela que realmente é todo o problema da nossa vida. Ela é igual um véu que nos separa de Deus, da nossa comunhão com Deus. Então, existe algo que é terrível, que faz essa divisão e está dentro de nós. Então, nós precisamos buscar mais essa prática da adoração. Deus espera isso de nós. Quando a gente adora a Deus, nós estamos diante do Deus que é Pai. Então, nós vamos confiar nesse Pai, que, na verdade, a gente não vê muita confiança no Pai. Então, aquele negócio, eu sei que a palavra de Deus é verdade, que ela é o que ela diz, eu sei que Deus faz isso, mas eu não creio que Ele está realmente, né, tomando alguma providência para fazer algo nesta área da minha vida. Então, isso é uma incredulidade. E a adoração nos faz confiantes. É terrível, é tremendo isso. Porque a gente começa realmente a receber esse amor e a gente começa a confiar nesse amor do Pai e saber que Ele está cuidando. Igual o filho que espera realmente daquele Pai bondoso que faz tudo. Não se preocupa porque o Pai vai resolver. Então a adoração é importante. Tá? Então sozinho e praticando. O diabo vai vir muito em cima, dizer, ah, isso não funciona, isso não é assim, você não é... Ele fala um monte de besteira, de mentira. Mas quando você era do mundo, jamais você foi fazer isso. Nem tinha condição, porque nem conhecia Deus, nem tinha acesso. Jamais o mundo, o ímpio faz isso. Mas quem nasceu de novo, tem a condição de fazer, é para fazer, amém? Então é muito importante esse momento da adoração, mas nós temos que praticar mais. Isso aí que Deus está esperando de nós. Bom, hoje nós temos a carta do pastor David, que já está liberada para esse mês de março. E ele vai falar assim, sabe, que ele diz assim que é difícil, né, para as pessoas, justamente sobre a confiança, ele começa falando em Deus. É difícil das pessoas confiarem em Deus, que Ele está tomando as providências para que tudo aconteça de bom, para resolver os nossos problemas. Falta essa confiança, né, nos crentes, porque os ataques são enormes, então dá a impressão que Deus não está fazendo nada. Mas nós temos que aprender como chegarmos lá, aonde nós vamos ter essa confiança. Então ele vai dar, assim, muitos exemplos e bastante encorajamento para que ninguém desista de orar na hora difícil. Porque Deus está agindo. Acontece que é uma guerra, e eu gostei dessa fala dele, que ele diz assim, Deus não tem medo de guerra. Porque Ele é vencedor, Ele vence todas. Então Ele não está nem um pingo preocupado em entrar com você nesta guerra que o diabo lançou. Então é ficar junto com esse Deus guerreando Porque a vitória é nossa. Isso não é o máximo, gente? Isso aí, então, a gente não precisa se preocupar. Olha, está um super problema, um super ataque. Mas Deus está aí. Ele guerreia. Ele tem que, não faz questão. Ele adora guerrear. Porque ele já colocou a cabeça do diabo debaixo dos nossos pés. Então, precisa ter esse entendimento. Precisa estudar a palavra de Deus. Precisa ter comunhão com Deus. Precisa saber em que lugar que você está. Para não andar derrotado, crente derrotado. Ah, se Deus quiser, dá a impressão que Deus não faz nada. Se Deus quiser, ah, então ele não quer. Está segurando as bênçãos. E o sangue de Jesus lá na cruz e Jesus no inferno, não valeu? Maior sacrifício, sacrifício de Deus. Entende? Então, é muito engano dentro da doutrina. Então, essa carta aqui está maravilhosa. Agora, esse aqui do Kenneth Jr., ele fala... Não se esqueça, aí ele está aqui na capa apontando assim, como, igual um presente, né? O dedo para o céu, com um lacinho, que Deus tem tantas bênçãos para nós, são infinitas. E nós realmente, a maioria dos cristãos nem tem noção de que Deus tem tantas bênçãos, estão privados de bênçãos. A vida é um sofrimento, diariamente, porque não conhece as bênçãos de Deus para suas vidas. Então ele vai tratar sobre esse assunto, que é para nós irmos buscar conhecer as bênçãos. Quais são essas bênçãos que Deus quer nos dar para nós recebermos, né? Porque o povo está sem receber o que precisa, porque nem conhece. Então ele vai tratar desse assunto nesse livrinho aqui. Então isso é para encorajar, né, quem está desanimado, porque aqui não tem ninguém desanimado. Mas você às vezes conhece alguém, você dá de presente esse livro, né? Porque daí a pessoa vai dar um super ânimo. Como assim? Deus vai agir na minha vida. E esse aqui também do Kenneth Hagin, esse, O Espírito Humano. Existe um livro dele que é Corpo, Alma e Espírito, né? Que ele dá um estudo lá. Então, mas esse aqui é só a parte do Espírito. Porque ele até diz assim que, sabe, a ciência procura tanta coisa para desenvolver no corpo humano, sabe, assim, atrás dessas coisas, até assim, do intelecto, gastam dinheiro, estudos, desenvolvendo, mas ninguém se interessa para a parte espiritual. Deus sim, né? Então nós precisamos investir um pouquinho mais na parte espiritual, porque essa parte está muito deixada para trás. E é da onde vem todas as bênçãos para nossas vidas. Porque hoje nós somos pessoas vivas espiritualmente. Nós precisamos saber isso. Então ele vai tratar deste assunto aqui, baseado na palavra, com ensino. Que o que é assim, o máximo, é o nosso espírito, recriado com a natureza de Deus. Gente, isso aqui é tesouro. Se a gente cada vez aprender mais. Quanto mais a gente aprender a andar nessa área. E esse aqui, do Kenneth também, O Extraordinário Crescimento da Fé. Então, ele diz que para crescer espiritualmente, a gente precisa estudar a palavra. Uma das maneiras da gente crescer, fazendo estudos da palavra. Mas não é estudo teológico, pelo amor de Deus, não me vai entrar num curso de teologia, faculdade de teologia. Você vai sair de lá mais fraco espiritual do que você já era antes, tá? Porque aquilo lá são teorias, sem a mínima prática espiritual. Então, é mais, sabe, é um estudo, assim, humano sobre a palavra de Deus. Intelectual sobre a palavra de Deus. Os teólogos são intelectuais. Deus não age no intelecto, ele age no espírito. Então, esses estudos que o Kenneth está falando aqui e os que nós trazemos aqui, que o pastor David ensina, etc., são estudos que o Espírito Santo trouxe da revelação da palavra de Deus. É diferente de um homem ficar pesquisando a palavra com o intelecto. Ah, isso quer dizer isso, quer aquilo, e porque Jesus diz, sabe? Começa a trazer uma interpretação intelectual. E Deus não é intelecto. Deus é Espírito. Todos vocês estão me acompanhando. Vocês estão entendendo? Há uma diferença. Por isso que a gente ora em línguas e lê Bíblia, porque esta palavra vai ficando dentro de nós de tal maneira aonde nós vamos conhecendo Deus. Tá? E nós conhecendo Deus dentro do que ele é. Porque, gente, a teologia é uma super religião. E religião é o pior diabo que o inferno tem. porque ele mata e leva o inferno. Porque a religião nem crê que Deus está fazendo coisas agora. Tá? Então a teologia anda por aí, sabe? Que você não pode avançar muito. Não, é coisa absurda. Então é intelecto mesmo, né? Agora, o espírito é totalmente diferente. O espírito tem comunhão com Deus e começa a andar naquilo que Deus realmente é. Então esse estudo aqui, que ele faz aqui nesse livro, é fantástico. Você tem que começar a fazer um estudo. Ler a palavra, esses livros aqui do Kennedy, não é para você ler que nem uma história, assim, um romance, até que vai ser maçante, se você for ver, porque ele cita versículo, começa a explicar, e você vai ficar boiando, se você não orar em línguas, pegar a sua Bíblia, orar de novo, para começar a entender o que é isso. Não é num dia que você vai entender, assim, de fixar dentro de você, porque é uma coisa espiritual. Não é uma coisa, uma regra matemática, um cálculo que você decora. Não é, é uma coisa que você tem que viver. Então, se você precisa entender no espírito para você viver, ok? Então, ele vai falar sobre isso. Ele vai falar, então, como que a fé vem, o que significa entregar o coração a Deus, tantas coisas importantes nesse sentido aqui. E é maravilhoso. Então, é importante a gente ler a palavra, orar em línguas, porque Deus começa a operar no seu espírito, para que você comece a andar nos milagres. Porque Deus não faz milagre com o intelecto, com a razão. Não tem nada a ver. Ok? Então, Sara vai dar o testemunho hoje? Hoje nós temos testemunho, adoro, né, gente? Esse é o recheio do bolo, né, queridos? Isso é muito bom. Glória a Deus. É vitória, né? Testemunho é sinal de vitória. Glória a Deus. Aleluia. Boa noite a todos. Eu tenho um testemunho que algumas pessoas acompanharam essa história de bem perto, e eu acho que isso serve de exemplo de quando a gente procura e busca a Deus, como ele age nas nossas vidas. Eu venho do segmento de transporte, eu tenho uma transportadora, para quem não sabe, né? E por alguns anos, uns 10 anos, uma das pessoas que trabalhava conosco, que ele era um carreteiro, ele era um autônomo, ele era remunerado pelo aquilo que ele fazia. Quando ele tinha serviço, ele recebia; quando ele não tinha serviço, ele não recebia. Num determinado momento, essa pessoa ouviu uma história de ganhar um dinheiro fácil, e resolveu entrar na justiça e pleitear um ganho que ele não tinha direito, porque aquilo que ele fazia, ele recebia. Enfim, isso houve uma audiência. Essa audiência, ela foi totalmente conduzida pela juíza de uma forma errada, tendenciosa, enfim, era o próprio diabo que estava lá nessa audiência. E eu me preparei para essa audiência, enfim, já há alguns anos que eu não me preparo de uma forma apenas intelectual. Eu vou, eu levo óleo, onde eu vou, eu imponho as minhas mãos, eu falo que Jesus está ali, enfim. Eu vou revestido de uma autoridade, de uma palavra de Deus, porque eu não entro mais em qualquer situação que haja uma demanda, que haja uma dificuldade. Eu não entro vulnerável, eu entro com Jesus, eu levo Jesus comigo aonde eu vou, eu ponho as mãos, passo óleo nas mãos. Se eu tenho a possibilidade de passar nas portas, eu passo a mão nas portas. E eu fui muito bem preparado, eu estava muito, muito, muito, muito forte espiritualmente. Mas tudo aquilo que houve mexeu radicalmente comigo, porque não foi uma coisa normal. Havia alguns demônios ali e que estavam usando aquela juíza nessa questão. Enfim, eu saí, eu lembro que era uma quinta-feira, eu sentei num culto, e, enfim, eu me coloquei diante de Deus e falei para Deus tudo aquilo que eu tinha vontade de falar. Mas enfim, aquilo era minha alma que estava gemendo, estava esperneando, estava todos, de toda forma desgostosa. Algumas pessoas, eu cheguei a falar com o Toninho sobre isso, né? Aí houve dentro desse processo a juíza colocou, ela tirou algumas coisas que estavam escritas. Ou seja, o diabo ele é tão, ao mesmo tempo que ele usa de todos os artifícios que ele pode usar para ganhar vantagem. E eu tinha a prova documental daquilo, porque eu assinei aquela ata da audiência. E eu sentei ali e fiquei esperando, esperando, esperando, até que essa ata fosse publicada. E Deus falava comigo assim, olha, não é assim que se resolve as coisas. Mas ele foi falando aos poucos. E eu cheguei e pedi para o Manuel, vai até lá na junta e tira uma cópia disso. Ele foi lá duas ou três vezes, os papéis da audiência não estavam liberados, ele não conseguiu esse documento. Cheguei a falar com um advogado criminalista, amigo do Toninho, porque queria de todas as formas ir para cima da juíza. Enfim, num determinado momento, num sábado, Deus virou para mim e falou assim, você não vai mexer mais uma palha a respeito desse assunto. Aquilo você engole de certa forma, mas você fala assim, é Deus que está falando. Ok, tá bom. Então não vou mexer mais nenhuma palha. Virei para o Manuel e falei, esquece esse assunto, não vou fazer absolutamente mais nada nesse sentido. Tá bom. Aí, a coisa de uns 20 e poucos dias atrás, Ana aqui, enquanto louvava, o Senhor deu uma palavra a quem tinha uma disputa judicial. Eu levantei, vim aqui, recebi, eu falei assim, humanamente eu falei assim, é muito rápido, né? Porque eu já tinha, essa juíza, só corrigindo, essa juíza já deu uma sentença, eu fui condenado, e os valores não eram valores pequenos, eram valores absurdos. Para terem ideia, o valor era da ordem de R$675 mil. Esse foi o valor que eu fui condenado. Enfim, nós fomos buscar o tribunal. Isso foi que deu entrada no tribunal dia 1º de outubro agora de 2013. Não tem 6 meses. E, normalmente, no tribunal se demora 2 anos, 3 anos, 4 anos, coisas desse tipo. Há 20 dias atrás, veio essa palavra. Quem tem uma disputa judicial? Eu levantei, vim e recebi. Fui para casa, como eu faço todos os dias, comecei a confessar. Só que eu senti que alguma coisa mudou nessa minha confissão. Porque eu comecei a falar com Deus, com Jesus, e hoje eu entendi isso. Era como se, quem tem um filho pequeno sabe o que é isso. Um filho pequeno, quando o pai promete alguma coisa para ele, eu sei bem disso porque eu tenho um filho que ele é assim, você promete alguma coisa para ele, ele fica... De manhã, de tarde, de noite, todos os momentos que ele encontra, ele fica pedindo para o pai aquela determinada coisa que o pai pediu, que o pai prometeu. E foi o que eu fiz. Eu fiquei aos pés de Jesus e todos os momentos que eu podia, eu lembrava Jesus daquela situação. Mas, não tinha ainda, isso foi há 20 e poucos dias atrás, não havia ainda uma data para ser julgado isso. Como eu falei, se esperava dentro de 2 anos, e eu ia ficar por 2 anos aos pés de Jesus, falando para Jesus, o Senhor deu a palavra, eu tomei posse e vou querer. Não tem... enfim, eu aprendi e sou assim. Eu quero porque o Senhor deu a palavra. Só que, no dia 10, agora de março, foi publicado que a audiência seria no dia 18. E eu falei assim, as coisas estão se abreviando. E continuei orando e confiante nessa palavra. No dia anterior, na segunda, a audiência seria terça-feira, anteontem, 1 hora da tarde. Na segunda-feira à noite, eu liguei para o meu advogado e falei para ele a respeito das promessas de Deus que Deus tinha nos dado. E falei para ele textualmente que Deus tinha dado essa palavra a nós. E dei como exemplo para ele também a história do Antônio Defente, porque ele conhece o Antônio Defente. E falei que Deus também, há 10, 12, 15 anos atrás, também havia dado uma palavra com o Antônio Defente, e o Antônio Defente se manteve nessa palavra enquanto ela existiu. Enquanto ele quis, ele andou nessa palavra que Deus havia dado para ele. E eu virei para ele e comentei dessa confiança que eu havia tido, porque o Senhor estava... Eu estava confiante nessa situação. Pois então, no dia 18, por volta das 15 horas, o advogado havia me ligou, falando que a juíza havia dado a sentença favorável a nós. Aí eu falei assim, mas está publicado? Ele falou, não. Isso, a publicação deve vir daqui uns 10 dias. Eu falei, ótimo. Eu peguei a minha pastinha verde que me acompanhou nos últimos 10 dias, na terça-feira, na oração em línguas, trouxe a pastinha, coloquei aqui, oramos, a Ana orou por ele, por a pastinha, porque eu ainda não tinha isso no papel. Eu já sabia que havia sido, mas você nunca sabe a extensão disso, porque ela tem que publicar o acórdão. Pois então, ela publicou o acórdão, e eu perguntei para o advogado, quanto tempo demora isso? Ah, uns 10 dias. Tá bom, vamos orar 10 dias, porque... E durante esses 10 dias, você ia me ver com essa pastinha aqui, trazendo aqui, porque foi assim que eu aprendi, com a minha mala, lá atrás, há 15 anos atrás. E... aí, ontem à tarde, foi publicado o acórdão disso, dando a vitória onde a juíza não reconhecia o vínculo empregatício dele. E tudo aquilo que ele havia alegado caiu por terra. E não adiantou ele, enfim, ele, a juíza, o advogado, essa coisa toda, fazerem alguma coisa que estava fora da visão de Deus. O que prevaleceu foi a visão de Deus. Então, toda a honra, toda a glória a Ele, a Jesus. Pode arquivar, né? Esse aí pode arquivar. Glória a Deus, né, gente? Aquela mala, hein, gente? É. Ah, pois é. Mas olha, o Senhor é bom e eterna é a sua misericórdia. O Senhor é bom e eterna é a sua misericórdia. E toda a glória a Deus. E todo louvor. Deus ouve a oração, mas nós precisamos ficar firmes na fé. Nós precisamos crer no que nós estamos orando e que Deus vai fazer. Né? De alguma maneira, Deus ia responder a esse ataque do diabo. Ele ia favorecer o Sarav em alguma maneira. Né? E Deus achou que essa foi a melhor maneira, anular isso daí. Então, porque poderia vir esta quantia de outra maneira, Deus podia fazer de outra maneira. Mas Deus fez a justiça desta maneira, porque foi uma calúnia. Foi inventada uma história. Isso Deus não gosta, de jeito nenhum. Então, toda a glória a Jesus, né? Bom, gente, esse testemunho serve para você ficar firme na palavra de Deus. Firme orando. Nós não estamos ensinando que tem que ficar confessando, que tem que ficar buscando. O Saraiva é um cara de oração. Ele já falou até na televisão, no programa do pastor David, que ele, todo dia, ele adora a Deus antes de sair de casa. Ele tem um momento a sós com ele. Ele ora, ele busca a Deus. Se você faz isso, Deus vai mudar a sua vida, vai abençoar você. Você tem que fazer de coração, se entregar. Sua vida nunca mais vai ser a mesma. Então, é isso aí que vale. Você ter esse momento com Deus, quando os ataques vier, você tem a força para que Deus se levante e de esperar e vir a solução dos problemas. E toda a glória, porque, gente, não é brincadeira, né? Porque quando o juiz dá uma sentença, meus queridos, só Jesus vai entrar. Que é raríssimo acontecer isso. Isso daí, porque já estava ganho já o negócio para o outro. Né? Então, Jesus veio, é o máximo isso, não, gente? Olha, ele muda a palavra dentro do contrato. Deus faz uma coisa lá que ninguém leu e estava escrito lá e para favorecer. Olha, esse é o nosso Deus, por isso que a gente não pode desanimar. Então, isso foi numa área financeira, mas pode ser em qualquer área, física, mental, pode ser, sei lá, gente, em qualquer situação, relacionamento, qualquer coisa, Deus vem em auxílio, tá? Então, glória a Deus, né, gente? É isso aí, vocês têm que dar testemunho. Qualquer coisa que Jesus fez, que você estava esperando, é bom dar o testemunho, porque isso aí ajuda outras pessoas que estão na mesma situação e não sabem se defender, não sabem nem o que vão fazer. Então, isso aí vai ajudar outras pessoas quando elas ouvirem. Puxa vida, é um caso desse, né? Uma sentença dada pelo juiz e depois vem uma segunda sentença, foi tudo tão rápido de repente. Sei lá, não é demais, gente? É isso aí, é o nosso Deus, sabe? Então é isso aí, nós temos que confiar em Deus. E olha, a gente quer que Deus se agrade de nós, né? O filho quer que o pai se agrade dele. Então, às vezes, tem muitos filhos que não sabem como chamar a atenção do pai e ficam fazendo rebeldia, né? Estão no caminho errado, sabe? É, quando pega o carro, já vai, bate o carro, vai para bagunça, vai para beber. Quando é pequeno, sobe em cima da mesa, taca fogo não sei aonde. Criança ou filho, às vezes, quer chamar, faz tudo isso para chamar a atenção. Porque dentro dele precisa chamar a atenção. Mas para chamar a atenção de Deus Pai, existe sim uma grande maneira. É adorar a Deus. O Saraiva tem chamado bem a atenção de Deus, do pai dele. Então, Deus vem em auxílio. Você vai orar, gente, isso é a melhor coisa que você faz na sua vida. Pegar o seu primeiro momento e da manhã e adorar a Deus, se entregar a Ele. Precisa se, sabe, se proteger com oração. Precisa demais. Ninguém pode sair, levantar e sair para o mundo aí, para a vida, sem nada, de peito aberto. O diabo está por aí, sabe? Então, você não tem como receber proteção de Deus. É melhor se levantar mais cedo. Levanta uma hora mais cedo, meia hora. Se você acostumar, o seu corpo vai e acostuma. Sua alma, você já vai sair, sabe, reforçado de casa. Porque o que vier, você tem um respaldo para aguentar. Agora você vai ficando sem oração, vai ficando. Você adora a Deus, confessa a palavra, você está ali junto de Deus. Deus está com você, amigo. Não tem como. Amém? Amém. Mas nós chamamos a atenção de Deus quando nós estamos adorando a Deus, estamos em comunhão com a palavra, não tem como Deus não fazer. Porque senão ele ia ajudar o espírita. O cara que vai dar sopa de madrugada para o nego lá na chuva e no frio e tudo mais. Nós estamos aprendendo isso. Sabe? Que a nossa bondade é para fazer o que a palavra de Deus diz, obedecer a palavra em todas as situações, em tudo que ela exige, tá? E é isso que Deus tem abençoado a família deles, porque eles estão servindo no reino de Deus, de acordo com a visão de Deus. Deus chamou ele para fazer uma coisa no reino e ele foi fiel desde aquele dia. Ele está sendo fiel há 10 anos. Então, Deus só vai abençoando. Então, é isso que Deus está procurando, né, no corpo de Cristo, pessoas que sejam fiéis. Mas nós vamos rapidamente dar uma estudada aqui na palavra hoje para ver por que, sabe, a palavra promete coisas para a gente fazer e para receber e a gente não recebe tão rapidamente. Então vamos ver aqui em Mateus, rapidinho, 17. Nós vamos ver uns 3 lugares aqui no Evangelho para depois a gente explicar isso. 17 de Mateus, versículo 20. Então, achou? Então nós já sabemos dessa história que tinha lá um homem com um filho que sofria de epilepsia, que eram os ataques que ele tinha epiléticos, e os discípulos não conseguiram libertá-lo ou curá-lo. Então Jesus veio e expulsou aquele diabo, e o menino ficou curado. E daí, em particular, Jesus foi explicar para eles por que eles não tiveram o poder para expulsar esse diabo. Isso existe um outro ensino, mas hoje nós não vamos entrar nesse ensino. Aí no versículo 20, e ele lhes respondeu, por causa da pequenez da vossa fé, pois em verdade vos digo que, se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte, passa daqui para colar e ele passará e nada vos será impossível. Ele está dizendo que se nós tivermos fé como grão de mostarda, nós podemos dar ordens para qualquer monte. Para ele sair, que ele vai obedecer. Porque ele diz que nada é impossível. Deus está falando isso. Então, vamos agora para Marcos 11. Deus fala isso com uma simplicidade, né? Então, mas vamos lá, estudar um pouquinho. Mas é isso aí. Realmente, para Deus, isso é simples, simples. Então, Marcos 11, 23, Jesus diz assim, ó. Porque, achou? Porque, em verdade, vos afirmo, que se alguém disser a este monte, ergue-te e lance-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crer que se fará o que diz, assim será com ele. É a mesma coisa. Aqui, também, Jesus está falando, ó, se você disser a esse monte, lança-te para o mar, e você não duvidar no seu coração, mas crer, já está feito. Acabou, facílimo. É uma promessa, Deus falou, é para fazer isso. Você tem uma dificuldade, qualquer problema, Deus chama de monte. Então é para você falar para ele sair e ir embora. E se você crer, ele vai embora, não tem problema algum. Que fácil, que maravilha, Jesus, obrigada. Marcos 16 agora. Ele está dizendo que é para fazer isso, né? Tudo bem. Aí Marcos 16, versículo 16 e 17. Então veja, quem crer e for batizado será salvo, quem porém não crer será condenado. Aí 17, esses sinais hão de acompanhar aqueles que creem, os que nasceram de novo, ok? Quem crê, crê que foi salvo. Quando Deus fala isso, é quando ele fala assim, aquele que crê, é aquele que crê que foi salvo, ele é crente. Que Jesus é o Salvador. Por isso que a gente chama, fala que nós somos crentes, porque nós cremos que Jesus é o Salvador. Isso que é crer, crer na salvação. Ok? Então, esses sinais vão de acompanhar aqueles que creem. Em meu nome, expelirão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se alguma coisa mortífera beberem, não lhes fará mal. Se impuserem as mãos sobre enfermos, eles ficarão curados. Nossa, também que fácil, né, gente? Tudo maravilha, você pode pegar cobra, ela te pica, escorpião, beber veneno, nada vai fazer, você já expulsa todo tipo de diabo que tiver na frente, sabe? Todas as enfermidades são curadas, muito fácil, Jesus. Que bom, e ele promete, e nós sabemos que Deus não é homem para mentir. Ah, mas isso nós já cremos, claro, que Deus não é homem para mentir. Ele está falando isso porque isso é para ser na nossa vida. Agora, João 12. Vamos lá. João 12. Nós vamos agora até que a gente esteja nesse planeta, que a gente esteja aqui pregando, ouvindo a palavra, nós vamos falar sobre esse versículo, tá? Ou até o dia que o avivamento chegar, se a gente estiver aqui firme. Deixa eu me ver. Não, eu falei errado aqui, meus queridos. É João 14. Versículo 12. Eu falei errado. Isso, então deixa eu ver aqui agora. João 12. Em verdade vos digo, que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço, e outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai. Nós já aprendemos que essas obras maiores é nós termos a condição hoje de orar por uma pessoa e ela... aceitar Jesus e nascer de novo. Porque até aquele momento, ninguém podia nascer de novo, mesmo Jesus, Deus, estando aqui na Terra, porque ele não tinha morrido ainda, não tinha ressuscitado, então não tinha pago os pecados, então não tinha como ninguém nascer de novo. Então, essa obra maior é esse momento que nós vivemos, de poder orar para uma pessoa e pregar o Evangelho para ela, e ela aceitar Jesus e nascer de novo. Mas os outros milagres, esse de fazer nascer de novo, a gente até que vai. Mas os outros milagres que Jesus fez, né, gente? Jesus está morto, todos os doentes serem curados, expulsar demônios, tudo foi tão... Multiplicação de pães, de alimentos, e dinheiro para pagar imposto, enfim. Todos os milagres que Jesus fez, né? Então ele está falando nisso, que nós acabamos de ler. Naquelas outras passagens, nas três passagens que nós vimos, que é para acontecer isso. Então, Jesus falou aqui, olha, que aquele que crê nele vai fazer estas obras, porque ele ia para junto do Pai, então a confirmação de tudo ia haver. Bom, nós podemos examinar nas Escrituras que Pedro, e depois que do batismo no Espírito Santo, Logo depois, ele e João vão até o templo e estava aquele paralítico lá. E ele diz, olha, ouro e prata não tenho, mas em nome de Jesus, levanta e anda. Mas que simplicidade. Igual a de Jesus, não foi? Então, este é o lugar que eles estavam andando espiritualmente, para ser simples. E é isso que tem que acontecer conosco. Nós temos que entrar num lugar, no espírito, onde todas as coisas espirituais se tornem simples na nossa vida. Porque não é com ostentação, não é com barulho, com nada desse estilo que Deus opera com os milagres. A gente nem vê a coisa acontece, né? A gente ora, a gente busca, mas como acontece, é assim, clic-tic, o negócio acontece, como nós ouvimos o testemunho hoje. De repente, uma coisa perdida, está tudo consertado e a gente não viu Deus fazer. Como que ele agiu para que isso acontecesse? Então, é para os milagres acontecerem na nossa vida. Por outro lado, Paulo também, quando entra lá naquela cidade, aquela moça adivinha, possessa por um... Ela era possuída por um espírito adivinho e estava lá ganhando dinheiro com isso. Era escrava lá de um tal. E ele simplesmente ordena aquele espírito, aquele diabo, que saia dela e ela fica livre imediatamente. Então, veja que é com simplicidade que eles pregaram o evangelho e os sinais aconteceram, e os milagres aconteceram, as curas e a libertação, tudo. É maravilhoso porque realmente eles andaram naquele lugar que Jesus estava andando, não é mesmo? Paulo ressuscitou o cara que caiu lá de cima, estava pregando, porque eles tinham que aproveitar assim, os momentos que ele ia visitar as igrejas intensamente. Então ele ficou lá ensinando, e aquela unção presente, ninguém estava querendo largar, se apartar do que ele veio trazer para a igreja, para aquela comunidade. O cara ficou cansado, porque já era altas horas. Ele resolveu sentar no murinho lá em cima, e dormiu e caiu, morreu. Mas ele, calma, ressuscitou, continuou pregando ainda. E quando amanheceu, eles tomaram a ceia. Então, gente, que culto, né? Que culto, faz favor. Aonde o povo não foi embora, porque se estivesse chato, todo mundo iria embora. Mas era um super culto. Então, a presença de Deus. E é isso que a palavra de Deus vem nos ensinar. Então, eu me baseando nisso tudo, eu estou falando para mim também. Existe uma grande dose de religião dentro de nós. Uma dose tremenda de religião, aonde essas coisas não acontecem, tá? Aonde a gente queria que acontecesse e não acontece. Poxa, a gente ora em línguas, jejua, medita na palavra, adora a Deus, enfim, estamos buscando a palavra, estamos buscando esse acesso a esse poder e realmente nós não estamos vendo. Mas vamos ver lá Gálatas capítulo 6, um instantezinho. Não é para desencorajar essa pregação hoje, mas é para trazer encorajamento para todos, porque a palavra de Deus nunca desencoraja ninguém. Então, nós temos que examinar a palavra de Deus, o que ela diz. Nós somos baseados nela, a nossa vida e tudo mais. Então, veja, o versículo 8 de Gálatas 6. Veja só. Versículo 8, achou? Então diz assim, olha, porque o que semeia para a sua própria carne, da carne colherá corrupção. Entenda bem isso. O que semeia da carne vai colher da carne corrupção. Porque essa carne, ela ainda está cheia de corrupção. A religião é uma delas, tá ok? Então a religião não produz milagre. A religião é totalmente incrédula. Nós cremos que Deus faz milagres. Nós cremos que Ele é o nosso Pai. Lendo aqui. Mas nós cremos entre aspas. Porque nós não confiamos a ponto de recebermos o milagre que nós estamos precisando. Então isso chama-se religião. Que nós esperamos e não recebemos. Então, existem as barreiras que estão dentro de nós. Quando ele fala da carne recebe corrupção, nós não vamos entrar agora assim nos grandes pecados, mas, tipo, a religião é uma corrupção carnal. Por quê? Quantas pessoas já vieram até nós e a gente orou e elas não foram curadas? Fala a verdade, gente. pessoas que a gente até já impôs as mãos e não aconteceu nada. Então, esta é a colheita da corrupção da carne. Não receber a resposta da oração que a Bíblia falou que é para nós recebermos. Você está me acompanhando? Nós não acabamos de ler que é para impor as mãos e para receber o enfermo ser curado? Então, se não recebemos, isso é porque é a carne semeando. Na carne recebe essa corrupção, que tipo, a doença não foi curada. Então, é daí para fora. O diabo não foi expulso, sabe? A vida não foi transformada. Então, isso tudo ainda existe em nós. Muita carne. Ainda existe muita carne. Por isso que nós estamos buscando Deus. Então, veja Romanos 12, versículo 1. Nós vamos rapidinho para ninguém ficar cansado. Romanos 12, versículo 1, isso mesmo. Achou? Estava bem pertinho. Então diz: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso espírito... corpo, isso. Apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Deus falou para nós apresentarmos o nosso corpo como sacrifício vivo. Vamos pegar Abrão um instantezinho. Vocês se lembram que ele teve assim algumas coisas que foram cruciais na vida dele. A primeira... Muitas, mas nós vamos pegar duas. A primeira foi quando ele teve que sair da terra dele, né? Vocês podem ler essa história depois lá em Gênesis. Ele teve que largar tudo, ele era um cara riquíssimo, ele tinha de tudo, tudo, tudo. E Deus falou para ele: sai da tua terra e vai para a terra que eu te mandar. E ele obedeceu dele. Isso aí foi foi tremendo, gente. O cara pensa na sua vida. Você tem que largar tudo e ir embora para seguir Deus. E só você com a sua família, tá? Você leva suas coisas, mas você não sabe direito onde é o lugar que Deus vai te mandar. E você sai obedecendo cada dia, né, a direção de Deus para a sua vida. Então isso não foi fácil, porque ele estava instalado, gente, nasceu lá, foi terrível. O outro momento, gente, esse é de arrepiar, quando ele pega Isaac, o filho, e vai sacrificá-lo vivo. O próprio filho, isso é crucial ou não? Ah, tremendo. E ele vai, o menino: pai, e cadê a ovelha, o sacrifício? Ele: Deus proverá, meu filho. Que é você, né, querido? Mas, quer dizer... E quando ele coloca o menino em cima do altar, com a faca, ele ia matar o menino. Ele ia matar. Então, ele mostrou para Deus toda uma confiança, embora... Deus já soubesse, porque Deus sabe tudo antes, do antes, do antes, o fim. Deus já sabia que ele ia fazer isso. Deus já confiava nele. Não era preciso esse ato. Mas isso foi mais uma demonstração da confiança que Abraão tinha em Deus, de matar o próprio filho, que era a herança que Deus prometeu, mandou ele olhar as estrelas, mandou contar os grãos de areia e etc. E então ali ele põe o filho dele como sacrifício sobre o altar, mas não precisou. Então veja que aqui Deus está falando que não é para nós colocarmos o nosso espírito sobre o altar como sacrifício, mas é para nós colocarmos o nosso corpo sobre o altar como sacrifício. E o que que ele quer dizer com isso? Ele quer dizer que esse sacrifício é quando eu preciso orar e eu não quero orar. É todo um problema da alma, das emoções. É isso que ele está falando, que é para nós fazermos, para que nós possamos nos sacrificar e fazer morrer todas as áreas da nossa vida que estão contra o que realmente Deus é e quer que seja na nossa vida. Porque eu orei e não foi curado. Porque eu orei e o diabo não foi embora. Porque eu orei e não recebi o que eu precisava. Vocês estão me acompanhando? Então, esta parte, essas fortalezas que estão dentro de nós, né? Essas emoções que estão dentro de nós, tem que morrer. Tem que morrer. E elas não morrem, por quê? Porque ainda não houve oração suficiente, meus amados. Tá? Porque se Deus falar assim, ó, você tem que orar, vamos dizer, 1.000 quilômetros em línguas. É mole isso? Pode pegar hoje. Pega um tênis bom, viu, cara? Porque vai ralar a sola. Você vai orar 1.200 quilômetros adorando. Você vai orar 2.000 quilômetros. Ah, não. Você vai 2.000 quilômetros de jejum. São coisas. Meditar. Então, ele exige muito nesse sentido, porque a nossa alma é toda distorcida. A religião está lá dentro. Vocês estão entendendo o que é? Não é religião evangélica, religião, o povo inventa, católica, religião espírita, não tem nada a ver. A religião é todo o conceito errado que uma pessoa tem com relação a Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Não sabe andar com ele, pensa que anda, mas não anda. Então, esse sacrifício Deus está exigindo de nós para que tudo que está errado dentro da nossa alma, do intelecto, da nossa mente, das emoções, tipo, eu sei, queridos, que não é fácil desligar a televisão e orar. A televisão eu nem ligo mais. Assim, então, do que você liga? Alguma coisa você liga. Tem alguma coisa que você liga. Facebook, deve ser. Sei lá. WhatsApp. Porque a moça falou pra mim, olha, 2 horas da manhã eu tô no WhatsApp com meus amigos. Eu falo, agora eu vou dormir. Fica lá, bebe, bebe. Só besteira. Falando o quê, gente? Já acabou, esgotou o assunto. Vocês estão me acompanhando? É difícil desligar. Não, mas eu vou desligar, mas vai chegar mais 10 mensagens. E eu com essas mensagens? Que se dane. Eu preciso dessa mensagem que está aqui. Desta mensagem eu preciso. Então, você vai ver o que é difícil para você. Sei lá, um esporte que você acompanha. Eu sei que não vai ser fácil você se despojar disso. Mas exige. Vocês estão me acompanhando? Quem não ora em língua suficiente, não jejua, não vai se despojar de nada. Tudo vai estar lá em cima. A gente tem que jejuar porque a gente fica muito murcho, a gente não quer mais as coisas. Porque a gente comer é um prazer, é um dos melhores prazeres que a vida traz. É um doce, eu disse. É uma delícia, gente. Sentar numa mesa, aquela comida bonita lá, que nem flor, assim, é lindo. E tem gosto, né? Porque flor não tem, mas, gente, a comida, aquele prato bem elaborado, tudo, você come assim, até com os olhos, fica mais gostoso. E se você não pode comer? Você vai se entregando a Deus, com certeza. Agora, quem não pode, vai no médico se quiser jejuar, porque ele vai falar como vai ser o seu jejum, ok? Para você não morrer, né, no meio da história. É, porque daí fica mal. Então, nós estamos vendo aqui que ele disse, vamos ler mais uma vez, rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo. Abraão recolocou o próprio filho dele lá como sacrifício vivo. Hoje é a nossa alma. É a nossa alma que nós vamos colocar ali no altar de Deus. Orando em línguas. Por isso que as coisas não acontecem. Sabe por quê, meus filhos, meus irmãos? Porque demora muito tempo mesmo. Demora muito tempo mesmo para a gente chegar nesse lugar. Tá? A gente precisa tomar cuidado porque existem, não sei, às vezes o local onde a pessoa nasceu de novo não tem um ensino verdadeiro. A pessoa vem de um espiritismo lá tremendo, ela já começa a ter dom, mas é do diabo. Não é de Deus. Para ser de Deus, o negro tem que ter orado um tanto suficiente em língua, jejuado, tem que ter lido a Bíblia um tanto. Então tem muito engano aí dentro da igreja. Porque não vai acontecer no dom, senão todo mundo aqui já sabe, eu e todo mundo. Nós já não está tudo uma boa aí? Em nome de Jesus! Ah, ah. Ia ser. Agora você sai lá para a rua, você vê um coxo, em nome de Jesus, levanta e anda. O diabo está dando risada de você. Não vai acontecer nada. Não é mesmo? Então, demora para acontecer. Por quê? Está demorando. Porque não estamos preparados. Existem coisas dentro de nós que impedem disso acontecer. Por isso que exige muita oração. Não é para ninguém ficar nesse patamar que está. É para continuar. Primeiro, não é para desistir. Ah, eu já orei tanto, não aconteceu. Mas é que você não orou o tanto que é necessário. Você orou tanto, mas ainda foi pouco. Para derrubar essa fortaleza que está aí dentro da tua alma, das tuas emoções, para que você ultrapasse isso e chegue aonde realmente o que Deus falou é para acontecer. Veja lá Efésios capítulo 5. Está valendo? Nós vamos encerrar, hein? Estão me entendendo? Então demora, demora sim. Não é para ninguém parar de orar, é para continuar orando em línguas, para chegar lá. Você andou, andou, andou, chegou num lugarzinho. Não é para sentar ali naquele lugarzinho. Tudo bem, você pode tomar um café, dar uma descansada, tal, agora retoma. Aliás, já passou da hora desse descanso. Já está longo demais. Tá, agora retoma, vai em frente. Se alinhando, se aprumando, porque o avivamento vai acontecer. Porque Deus não mente, Ele está falando aqui que vai acontecer. É para nós fazermos isso. Mas nós temos que orar. A pessoa pensa que vai, o pessoal por aí que não tem ensino, eles pensam que eles vão dormir hoje e amanhã eles já estão avivados. E já vão sair por aí, levanta e anda. Não é assim, que moleza, né? Então não sabe nada de orar, de jejuar, vão ficar do mesmo jeito. Porque agora é o último avivamento que precede a vinda de Jesus. Então vai ser dentro de uma doutrina correta dentro da pessoa. A unção vai vir disso. Vai vir da palavra. Tá? Então, vejamos aqui, no versículo 15. Portanto, vede prudentemente, Efésios 5, versículo 15. Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Então, vamos dar um exemplo aqui, como ele diz aqui, olha. Portanto, vede prudentemente como andais. Imagina, a gente já, todo mundo aqui já viajou de carro com criança, né? Aí, olha, nós vamos visitar a titia, a vovó, vamos lá naquele parque, ou sei lá, vamos lá para aquela cidade, vamos para aquele lugar que é lindo. Cria uma expectativa tremenda na criança. Mas só que a viagem leva 8, 9 horas. Bom, andou 1 hora, o pai já vai chegar? Ai, gente, mas já vai chegar, não é verdade, gente? Fala. Mas falta muito ainda. Dá uma, olha, daí começa um brigar com o outro, tem duas crianças atrás, é um inferno verdadeiro. Aí começa aquela briga, aí daí vem, o pai já dá um grito lá, ou a mãe já está com um negócio lá. Fica quieto para apagar o fogo e tal. Vai chegar, mas faltam 5 horas. Sossega, coma bolacha, bebe água e dorme, vê se dorme. Mas, gente, não dura 5 minutos a brincadeira, o negócio, o silêncio. O pai já está chegando. Já vai chegar. O pai sabe que vai chegar, ou não? Sabe o caminho, sabe que vai chegar, sabe que hora que vai dar uma paradinha, sabe o que vai acontecer nesse trajeto todo. Ele sabe, ele conhece. O filho não sabe, nunca nem chegou lá. E fica nessa ansiedade, e dá vontade de parar, dá vontade de abrir a porta do carro, dá vontade de descer, dá vontade já de que seja ali o local, fica aquele tormento. Isto é para comparar com a nossa vida espiritual. Deus, nossos pais, sabe o caminho e sabe que nós vamos chegar lá e sabe qual é o fim. Só que nós somos impacientes igual crianças. Não está acontecendo nada, nós já queremos parar de orar. Ô Deus, tenha dó, já orei tudo, já fiz tudo que você quer. Não vai me dar nada? Como que é isso? Como que é isso? Deus nem responde, né? Dá a palavra, persevere, fique firme. Então não é para ninguém desistir. Não é para ninguém. Tem muita gente que começou bonito. Pegou, sei lá, um sábado, ficou orando o sábado todo. Se isolou, ficou lendo. E cadê? Parou? Porque não aconteceu nada. Não aconteceu nada porque Deus precisa aprumar você. Nós estamos fora de prumo, meus queridos. Por isso que não é para parar de orar. Deu 2 passos, subiu 1 degrauzinho, já achou? Ah, vou ficar aqui pro resto da vida. Tem muita coisa para acontecer na tua vida. Muita coisa, mas precisa cair muita coisa de dentro de você. Muita coisa precisa mudar na sua vida. Então, eu não vou falar que é fácil. Não adianta ficar assim, olha, ora em línguas que você vai saber o seu chamado. Você vai, mas você precisa perseverar. Deus tem um chamado para você, Deus tem um propósito para a sua vida, Deus tem resposta para todas as suas orações. Só que eu vou dizer uma coisa para você, não acontece de um dia para o outro. É demorado, a estrada é longa, porque precisamos ser ajustados, conforme a palavra de Deus, para nós fazermos o que Jesus fez. Então, a unção vai vindo, ela vai chegando, conforme nós vamos sendo transformados na nossa alma, aonde nós estamos sendo alimentados pela palavra de Deus, né? E ela vai chegando no nosso coração, sendo sedimentada lá e transformando a nossa mente. Então, é necessário orar em línguas, bastante. Tem que continuar, tem que adorar a Deus, tem que meditar na palavra. Isso requer leitura da Bíblia. Procure ler mais a Bíblia. Você tem que jejuar, é importante. Confessar a palavra vai mudar a sua vida. Nós ouvimos o Sarai falando da confissão da palavra de Deus. É importante confessar a palavra. A palavra de Deus muda a nossa mente, vai te dando confiança. Não, Deus vai fazer. Quanto mais você confessa, mais você crê que Deus está no controle da situação. A confissão da palavra faz isso. Para que nós possamos, então, sermos o canal de Deus para as pessoas, que é isso que Deus está esperando. Porque se eu estou conseguindo coisas para mim, eu vou conseguir para as outras pessoas. Então, nós, quando vimos lá em Efésios, ele dizendo que daí do Espírito nós vamos colher para o Espírito. Se semearmos no Espírito, colhemos do Espírito. Se semearmos no Espírito, é com letra minúscula, lá está com maiúscula. Porque eu estou orando. Eu vou receber do Espírito, aí é com letra maiúscula. Vida. Então, vida é isso aí, é poder, é unção. E quando eu recebo isso, a colheita que eu vou receber é eu ver Deus agindo nas pessoas. O câncer indo embora, o cego enxerga, o paralítico anda. Quem não tem nada, eu vou ser o canal para ajudar, alimentar, construir coisas na vida. Sei lá, em todas as áreas, psíquicas, enfim. Estão me acompanhando? Então é isso que Deus está querendo. Então não é tempo de parar, de achar que está longo demais, mas é tempo de voltar àquela caminhada que você largou lá atrás. É tempo de você acelerar, buscar horas com Deus. É tempo de você largar um pouco o seu lazer, um pouco o seu divertimento, aquilo que te custa muito. É tempo de você largar para buscar Deus, ficar a sós, porque você está sendo preparado para o avivamento. Em nome de Jesus. Valeu?